Cinecast Pipoca, do site ocinéfilos.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja onde você estiver. Esse é mais um Cinecast Pipoca. Aqui é Harold Stricker falando, e comigo estão Bruno Costa. Harold, vamos falar sobre um filme que me deixou levitando no final da sua exibição. Que bonito, que bonito. Sensível ele, né? É verdade, a noviça rebelde, não é isso? Ah, Harold. E vocês já ouviram a voz dele, mas não sabem seu nome. Túlio Dias. Olá, muito obrigado pelo convite novamente, muito bom estar aqui com vocês para falar do Gravidade, que para os críticos lá do New York, elegeram ele como o pior filme do ano, mas o Gravidade tá aí e vamos falar dele. Era só para falar um olá, não precisava ter se estendido tanto, mas tudo bem. Bom, o Túlio Dias já estragou a surpresa. Por quê? Porque ele contou que filme é. Sim, vamos falar de Gravidade, logo após o pronunciamento dos nossos patrocinadores. Fly me to the moon and let me play among the stars. Este episódio é um oferecimento de Supernovo.net, o portal com o melhor do mundo pop nerd. Fictioncorporation.com.br, a loja com as camisetas mais divertidas da internet. Filmou.com, a sua rede social de cinema. E também contamos com o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Please be true. In other words, I love you. Pois muito bem, estamos de volta. E eu convidaria nosso amigo Túlio Dias para nos fornecer a sinopse deste filme. Matt Kowalski é um astronauta experiente que está em missão de conserto ao telescópio Hubble juntamente com a doutora Ryan Stone. Ambos são surpreendidos por uma chuva de destroços decorrente da destruição de um satélite por um míssil russo, que faz com que sejam jogados no espaço sideral. Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, eles precisam encontrar um meio de sobreviver em meio a um ambiente completamente inóspito para a vida humana. Parece aquela coisa de suspense, né? Pô. Não, é um drama. E o nosso amigo Bruno Costa agora vai nos fornecer alguns dados técnicos. A ficha técnica que se apresenta aqui na minha frente é a seguinte. O filme é dirigido por Alfonso Cuarón, excelente diretor, diga-se de passagem, com Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris. O gênero dele, ficção científica. Nacionalidade, Estados Unidos / Reino Unido. A gente pode fazer um parênteses aqui, entrar numa discussão já agora? Por favor, Túlio. Por que você definiria o Gravidade como uma ficção científica? Olha, essa é uma resposta que eu gostaria que o Harold desse pra gente. É realmente um pouco difícil. Veja, não é porque o filme se passa no espaço que ele é uma ficção científica. Por exemplo, Apolo 13 não é uma ficção científica. Os Eleitos não é uma ficção científica. Só que nesse filme existe um pouco de ficção científica. Por exemplo, a estação chinesa, ela não existe da maneira como está retratada no filme. Ela ainda é apenas um módulo só, se não me engano. Ela não é tão complexa como se apresenta no filme. Porém, Túlio, a sua pergunta acho fundamental. É uma bobagem falar que é uma ficção científica. É uma ficção. Isso de fato é, claro que sim. Mas eu concordo que ela é muito mais importante como um drama, como uma grande metáfora sobre a vida e a morte, do que uma ficção científica. Aliás, eu vou aproveitar a tua pergunta para estender um pouquinho o pensamento. No filme, existem no espaço tanto tecnologias ultrapassadas da exploração espacial, quanto tecnologias presentes, quanto tecnologias futuras. No caso, a estação chinesa, como eu falei. Os ônibus espaciais já foram aposentados. Então, eu posso até entender, e eu quero a opinião de vocês, claro, sobre isso, eu posso até entender que é uma grande homenagem a todo o conjunto de programa espacial que a humanidade já desenvolveu. Perfeito, Harold. E eu vou até além. Eu acho que é uma grande homenagem ao que o cinema também já nos favoreceu em termos de espaço. Eu acho que Alfonso Cuarón faz um filme em que ele vai buscar referências em pequenos detalhes, né? Como, por exemplo, uma caneta que flutua no meio de uma, uma situação tensa. Enfim, para nos retratar e nos trazer, como você falou, através do seu filme, através da sua direção de arte, do seu design de produção, uma brincadeira espacial de todo o cinema, né? Ele vai buscar referências em outros filmes e faz esse passeio que você muito bem, Harold, definiu agora para nós aqui. É, não, eu fiz essa pergunta porque a gente lá no cinema de boteco estamos fazendo a lista e tá rolando a discussão. Pô, vão incluir ele em ficção científica? Não vamos. Eu conversei com o Pablo Vilaça, do Cinema em Cena. Ele também falou justamente isso que o Harold comentou. Segundo ele, ele tem um astrônomo favorito que colocou Gravidade como uma ficção científica. Só que, para mim, eu acho que, acima de tudo, eu concordo que seja uma ficção científica, até mesmo pelo argumento brilhante aí que o Harold deu, mas é, acima de tudo, um drama, cara. Justamente essa coisa da relação da vida e a morte, da superação. Isso é muito bonito. A gente, em algum programa, Harold, em algum cinecast, nós discutimos muito sobre a questão dos gêneros, subgêneros e etc, né? E falamos que, basicamente, a ficção científica ela serve como um apoio, né? A um outro gênero. Ela geralmente vem com esse apelo, né? Então você tem um drama barra ficção científica. Não seria nada absurdo. Eu acho que, inclusive, esse é o caso da Gravidade. A ficção científica ela ancora exatamente uma discussão, que é a discussão que o próprio Harold levantou no começo do programa. A grande metáfora sobre a vida e a morte, né? Sobre o ciclo de vida de um ser humano e a possibilidade até dele nascer de novo, né? Diria que, metaforicamente, em termos de plano, o conceito é bem claro. Tem um momento que ela tá como um feto, né? É, e é, inclusive, um plano lindíssimo, né? Uma composição muito bonita dela ali como um feto e renascendo, né? A respeito do elenco, eu queria saber de vocês o que vocês acham da Sandra Bullock como atriz. Pra mim, ela tem se mostrado, sim, uma boa atriz. Ela fez um filme que ela, inclusive, ganhou o Oscar, se eu não me engano. Que é ruim. Que eu não diria que o filme está entre os meus favoritos, não. Mas eu acho que a atuação dela no filme é interessante. O suficiente pra ganhar o Oscar? Não sei se diria suficiente pra ganhar o Oscar, Túlio, mas eu gostei da atuação dela. Eu não acho uma atuação ruim pro filme, não. Agora, falando do Gravidade especificamente, cara, eu gostei. Eu acho que ela não está ruim pro que o filme pede. Muito pelo contrário. É, originalmente, né, quem estava escalada para esse papel, pelo que dizem, seria a Natalie Portman. Mas, vamos combinar, por melhor que ela seja, por mais superior que seja a Sandra Bullock, ela tem cara de novinha demais para ser uma técnica experiente. E aí, nesse caso, realmente, a Sandra Bullock seria a escolha acertada, né? É, eu acho que a Sandra Bullock, apesar de ter um range dramático, na minha opinião, menor que o da Natalie Portman, acho que a Natalie Portman já provou pra todo mundo a capacidade de interpretação e as mudanças, né, que ela pode proporcionar a um personagem, as variações são bem extensas. Eu acho que a Sandra Bullock, ela entrega uma atuação bastante honesta, eu acho que ela te entrega um personagem muito vivo. Acho que a direção do próprio Alfonso Cuarón ajuda muito a Sandra Bullock a ressaltar certos aspectos da atuação dela. A própria forma como o plano é construído, principalmente o som. Eu acho que o som nesse filme é algo que a gente tem que comentar em algum momento. Eu acho que isso tudo cria uma atmosfera até para que se sobressaia um pouco mais a atuação da Sandra Bullock em termos desse range dramático que eu tô falando, Túlio. O Alfonso, ele consegue criar a atmosfera necessária. Justamente essa atmosfera, você não acha, por ser um filme tão técnico, sabe, por conta de todos os efeitos especiais, a atuação não fica meio de segundo plano e aí tanto faz quem tá ali? Eu sempre digo que esse tanto faz quem tá ali, eu não vou muito por aí não, cara. Eu acredito que, na mão de um bom diretor, obviamente, às vezes um ator mediano ou não tão bom. A gente já falou isso também, Harold, a gente sempre discute um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, um Paul Thomas Anderson pegando um... Adam Sandler. Exatamente, consegue tirar do cara alguma coisa, entendeu? O Alfonso Cuarón tem ali uma atriz que não é ruim, a Sandra Bullock não é uma atriz ruim, ela pode não ser uma grande atriz, como a Natalie Portman, por exemplo, que eu acho que tem um range maior, mas ela te entrega um material, ela tem o que oferecer em termos de dramaticidade, e eu acho que o Alfonso Cuarón consegue extrair isso por tudo que a gente tá falando, a parte técnica, os conceitos, a própria criatividade dele, enfim, eu acho que ele consegue tirar, sim, o que ele precisa. O que você acha, Harold? Rapaz, eu concordo contigo. Ela não é brilhante, mas também não é péssima. As pessoas precisam se lembrar que existem outros adjetivos no mundo, claro, além desses dois. Essa bipolaridade é que me irrita. Existe todo um espectro de luz que pode ser usado para descrever a atuação de uma pessoa. Mas eu gostaria de falar sobre George Clooney, sobre a sua atuação. Vejam, não é uma atuação memorável. Não. Porém, o personagem que ele veste é um personagem já extremamente experiente, com aventuras mil no espaço. Essa é sua última missão, nos dois sentidos, né? Ele tinha, inclusive, um mau pressentimento sobre isso, né? É verdade. Mas aí é que está. Numa situação crítica como aquela, o personagem precisava se manter calmo. Ele sabia disso como personagem. Um astronauta não é uma pessoa que arranca os cabelos quando o aspirador de urina não funciona. Ele precisa se manter calmo. Esse é o personagem do George Clooney. Não adianta ficar esbaforido, porque o oxigênio, como a própria Sandra Bullock demonstra no início do filme, vai embora e ele vai ficar asfixiado no espaço. Ele precisa ser frio. Então é um pouco injusto da nossa parte criticar a atuação dele. O personagem dele exigia isso. Sandra Bullock, como estava participando de sua primeira e provavelmente última missão, era uma caloura no espaço, sim, tinha todo o direito de ficar maluca. Claro. Com a tragédia que aconteceu. Isso precisa ser levado em consideração. Perfeito, Harold. Eu acho que o tom do personagem do George Clooney é exatamente esse. Eu acho que ele é um personagem que precisa, como o Harold falou, de uma calma, de uma serenidade, de manter a tranquilidade para ela. Até porque, no começo, a gente tem a questão do próprio oxigênio, né? Enfim, ele vai conversando com ela, tentando manter ela calma. E isso tudo, depois, num outro ponto do filme, tem uma âncora para essa situação de agora que você está vendo, de se manter calmo, de usar a inteligência, de pensar, de tentar achar uma saída, de uma motivação extra, né, de ter esse otimismo. Eu acho que esse é um ponto que o personagem do George Clooney passa muito forte para ela. E ela, no futuro do filme, obviamente, vai levar isso a um ponto maior, um ponto extremo, né? Então eu acho que esse tom, o tom do George Clooney tá perfeito. Eu acho que ele não precisava ser nem mais nem menos. Eu acho que ele não precisava tirar o destaque, o foco dela, porque, enfim, ela precisa ter um foco muito grande, como o próprio Harold colocou. E eu acho que ele tá numa interpretação ok. É o que realmente o personagem pede. Meu problema é só o fato que é o George Clooney sendo o George Clooney. O Robert Downey Jr. tava envolvido. Então você vê que é um personagem que encaixaria tanto pra um quanto pra outro, porque os dois, em seus outros trabalhos, né, interpreta personagens com essas características. Só que essa calma, por mais importante que ela seja pra trama, me tirou do filme por saber, não, ali é o George Clooney, saca? O elenco pra mim é um ponto, não diria ruim, entendeu? Mas é um ponto médio do filme, assim. Bom, tudo bem, realmente é o George Clooney que a gente conhece. Realmente ele não explorou nenhuma outra maneira de interpretar o personagem. Concordo contigo, foi muito importante seu comentário. É meio que o piloto automático dele. A Sandra Bullock não, mas o George Clooney parece que tá no piloto automático. Concordo, Túlio, eu acho até que ele tá mesmo. Mas eu volto a dizer, eu acho que é o que o personagem, por incrível que pareça, pedia. Então por isso que eu acho que casa muito bem. É isso que eu falo, é interessante isso, né? Ele tá jogando na zona de conforto dele, fato. Mas é uma zona de conforto que o filme pede isso. Não é algo que te desconforta, né? Não é algo que você fala assim, nossa, que atuação estranha, parece que o tom não tá no personagem. Não, muito pelo contrário. Foi o que o Harold falou, tá no tom. Tá no tom. Concordo. Tranquilo. Um exemplo recente, né, já que a gente tá no Pipoca, que dá pra falar, é o Carrie Estranha. A Chloe Moretz tá totalmente fora, cara. Olha, isso é mesmo, isso é interessante. Eu ainda não vi o filme, mas interessante o que você falou. Que pena. Tem mais um detalhe sobre a atuação de George Clooney. Até determinada parte do filme, nós não sabemos que ele é um personagem secundário, tá? Sim. Isso é importante. Pra pessoa que vai ao cinema assistir o Gravidade sem saber a história, eu acho que não sabe que a principal ali é Sandra Bullock. Tem a surpresa, pô, os dois são astronautas e ver os dois juntos tem uma surpresa, né? Aliás, isso é bom. O elenco contribuiu pra audiência, pra bilheteria desse filme nos cinemas? Ah, sempre contribui, não? Ah, um nome como George Clooney e outro como a Sandra Bullock, eu acho que chama, né, cara? O número foi assombroso, né? Foi muito bem de bilheteria. Caríssimos ouvintes, eu acho que, para nossa discussão surtir efeito, seria interessante discutir os blocos do filme. Como, por exemplo, a introdução, que é extremamente longa, mas não é chata de maneira nenhuma, é impressionantemente bem feita. E ali nós já encontramos várias peculiaridades do Cuarón em ação, descrevendo aquele ambiente. Harold, desde Filhos da Esperança, que eu acho que foi o primeiro filme que eu vi do Cuarón, eu fiquei bastante surpreso com o uso da figura de linguagem no cinema, né? O uso dos planos sequências, planos longos, enfim, a própria estrutura narrativa visual que ele impõe para os seus filmes, a utilização da câmera. Eu sempre fiquei muito, como é que eu posso dizer, estupefato, acho que seria a palavra. Eu gosto desse uso narrativo que ele tem. E eu acho que esse começo, essa introdução, como você chamou, Harold, é perfeita por isso. Tem um bom ritmo de um plano sequência, né? É um plano bem extenso. Muitas coisas vão acontecendo durante essa situação. E você, em momento nenhum, perde o ritmo do filme. E essa ideia de tempo real que ele utiliza, ou seja, você realmente está acompanhando todo o desenrolar do que vai acontecer, eu acho que só ajuda no aumento da tensão na hora que acontece, de fato, a situação que a gente vai comentar. Justamente no Filho da Esperança, o Harold comentou agora, abrindo esse bloco, sobre a cena não ser chata, né? E isso é muito interessante. E tem uma outra coisa que vale a pena ser mencionada. O Filho da Esperança tem aquela cena, e ela começa semelhante ao que a gente vê no Gravidade, que é um papo mole, a gente vê os caras fazendo o trabalho deles com naturalidade, e a brincadeira da câmera, que é o grande lance que torna a cena interessante. E de repente, no Filhos da Esperança, a gente tem um disparo, se eu não me engano, começa com um tiro. É uma bomba terrorista. É uma bomba, né? Isso. No Gravidade, o pau começa a quebrar do nada. E é muito interessante como é que a trilha sonora vai crescendo. O João Andrade escreve comigo, ele aprecia muito a trilha sonora, a Larissa Padrão elogiou bastante. Mas, cara, a trilha sonora não me bateu. Saca? Só que o trabalho pra criar tensão é incrível, porque essa coisa de não acontecer nada, de repente, você tá alucinado. Saca? A hora que o resto lá do satélite começa a voar na direção deles, é sensacional. E um outro detalhe, já pulando pra uma outra cena, que o Cuarón gosta de fazer, é fazer a gente ter um momento de alívio pra logo na sequência dar um susto. Por exemplo, na hora que a Stone e o Kowalski chegam pra ver os destroços da estação, eles veem o bonequinho do Marvel marciano flutuando. Aquilo pro espectador, cara, vai rir. Ah, legal. Só que no segundo seguinte, aparece um defunto, cara. E você toma um susto. Isso é muito legal. Eu gostaria de tecer um comentário sobre a trilha sonora. Eu, de fato, não gosto da trilha sonora. Pelo que eu ouvi, não gosto. Só funciona dentro do filme. Só que ela é vital pro filme. Vital. Porque a proposta do Cuarón, e já exposta no início do filme, depois do logo da Warner, é justamente que no espaço não existe ar e, portanto, o som não se propaga. E ele respeita isso. Justamente usa a trilha sonora como efeito sonoro. Harold, eu quero te perguntar justamente uma coisa sobre isso. Se você não acha que, justamente, no espaço não temos som, mas a trilha sonora não trapaceia, não? Você não acha que ela emula os sons que a gente ouviria se não fosse no espaço? Exato, exato, ela faz isso. Isso é um problema. Como muito bem dito lá no Nerdcast que eu participei de Gravidade, Na vida real não tem trilha sonora ao fundo tocando. Trilha sonora do ônibus chegando. Meu Deus. Não, trilha sonora do estou com desarranjo. Não, não, não existe isso. Também não existe no espaço, mas ali é uma brincadeira de cinema. Se você não compreende o que é cinema, se é o primeiro filme da sua vida, você não vai entender. Mas, poxa, ela precisa existir. Algo precisa existir para preencher o maldito silêncio. O filme todo assim poderia até funcionar, mas para a plateia que ele queria atingir, nossa, não iriam aguentar o silêncio. E volto a dizer, o reforço narrativo que esse filme necessita, principalmente por ser um filme que tem muita tensão e tem cenas como a que você citou, Túlio, em que até existe um uso meio clichê da questão do próprio som, mas é necessário, porque, volto a dizer, é um reforço ao que você está vendo, ao visual, né? E eu acho que cria tantas situações interessantes. Vou dar um exemplo, tá? Em alguns momentos ele utiliza a câmera subjetiva, principalmente quando a personagem da Ryan Stone, né, ela vai pegando algumas coisas durante o caminho, ou tentando se segurar, e você vê apenas as mãos da personagem, e você consegue ouvir um som mais abafado, e principalmente a batida do coração dela, né, enquanto personagem. Isso é incrivelmente interessante pro filme, porque ele te coloca exatamente na situação daquela personagem, inclusive com o som. Então é uma utilização tanto do recurso visual quanto do recurso auditivo muito primoroso. Você entender que a personagem estava tão aflita a ponto da batida do coração acelerar é algo mágico, cara. E se aproveita muito disso durante o filme. É por isso que eu não acho que nenhuma trapaça. Eu concordo em gênero, número e grau com Harold. Eu acho que faz parte da mágica do cinema você ter esse recurso, principalmente num filme como esse. A questão da trapaça seria mais justamente por emular os barulhos, saca? Não pela presença da trilha sonora, saca? Tipo explosão. Olha, eu acredito, sinceramente, que em um filme como esse, que se passa num ambiente extremamente hostil, onde o som não se propaga, onde você está morto em segundos, essa substituição foi a melhor possível. E olha, eu acho que eu posso contar em uma das minhas mãos apenas o número de filmes que se passam no espaço e usam trilha sonora como efeito sonoro. Acho que são raríssimos, raríssimos, Túlio Dias. Isso é quase uma novidade no cinema. É difícil. E o mais interessante, Harold, dessa utilização é que ele cria uma massa de som. Às vezes um som tão confuso que te cria uma desorientação no próprio espaço. Isso é interessantíssimo também. O fato de você às vezes não distinguir certos sons, ou eles serem muito abafados, ou você não conseguir distinguir, é quase como se você não ouvisse também, porque cria uma falsa sensação de que você está ouvindo, e realmente você está, mas você não está distinguindo, você não está entendendo. Então, por isso que quando o Harold se propõe a falar dessa questão do efeito sonoro, é brilhante, é genial pela utilização, que o design de som do filme, ele tem que se propor a várias coisas, todas elas, obviamente, servindo à narrativa. E uma das coisas que esse filme faz muito é desorientação, tanto visual quanto sonora. Isso ocorre muitas vezes. Tanto é que, quando ele utiliza o silêncio, quando ele rompe o som, você cria um impacto ainda maior. E você entende, putz, tô no espaço. Aí ele volta de novo com a magia do filme, e ele faz isso algumas vezes durante o filme. É interessante falar isso, porque nos aspectos técnicos, eu acho que o Gravidade não vai enfrentar concorrência alguma no Oscar. O que vocês acham? Eu acho que não. Acho bem difícil, bem difícil. Mas eu posso falar ainda um pouco de som sem que ele seja atrelado à trilha sonora, tá? Por favor, Harry. Existe som, mas é o som que os astronautas captam pelos seus fones de ouvido, tá? Por exemplo, e isso é muito legal perceber, quando a Sandra Bullock pega aquela pistola de desrosquear parafuso e a usa no Hubble, você escuta o parafuso sendo desrosqueado. Mas como? Ele está se propagando pelo ar? Não existe ar. Existe, dentro do próprio uniforme. O que nós estamos escutando é a vibração do aparelho que está percorrendo os ossos da personagem e está chegando até os seus ouvidos. Isso é legal. E não está contradizendo a física. Ela de fato ouviria essa vibração. É um pequeno detalhe no filme, tá? Mas acho muito elegante que ele esteja lá presente. Concordo, perfeito. Como eu falei, o uso do som é vital para que esse filme de fato funcione e que você sinta a tanta atenção, quanto o impacto que as coisas proporcionam. Eu não consigo realmente conceber esse filme sem o som, sem a utilização da forma como ele usou até. O Afonso, ele foi muito audacioso, acho que essa é a palavra. Tanto na forma como ele vai filmar, né? Enfim, os planos, a ideia da sequência, do tempo real, etc, etc, quanto do uso do som. E que bom, cara, que legal você ver o som de uma forma tão perceptiva, de uma forma tão dentro da narrativa, sendo tão bem explorado, sendo tão bem utilizado para conduzir as suas emoções, a sua percepção do filme, para te fazer ter momentos de extrema tensão, de susto realmente, de impacto visual. Eu acho isso maravilhoso. É legal falar um pouco também, né, Harold, que, óbvio, né, a gente tá no espaço, você já falou, enfim, não vou ficar caindo de novo nessa questão de não haver som e tudo mais. Mas eu acho legal ele utilizar várias técnicas, né, como establishing, por exemplo, de criar essa massa confusa de som, de você ter som extra-campo, coisas que estão acontecendo em volta dessa desorientação dos personagens que compõem o ambiente. Então, por isso que às vezes o som vai e volta e você parece realmente confuso, o que que tá perto, o que que tá longe, o que que tá do lado, o que que não tá. Essa questão de você ouvir pelo fone, né, pelos astronautas ouvirem, isso também é bom, porque quando não há resposta, cria uma tensão ainda maior. Então acho que tá tudo muito coerente dentro da proposta, pelo menos do design de som do filme, né? Senhores ouvintes, para gravar esse filme, a coisa não foi fácil, porque obviamente tinham que simular gravidade zero, ou aparente gravidade zero, e isso deve ter sido muito complicado. Eu confesso que até hoje eu ainda fico me batendo para entender como eles filmaram certas sequências, mas o que eu sei é que os atores estavam, sim, dentro de uniformes parecidos com os dos astronautas. Eles só aproveitaram os rostos e depois renderizaram todo o uniforme de volta, por cima daquele uniforme prévio. Imagina o trabalho de renderização desse filme. Renderização é quando o computador trabalha para criar uma imagem lá pedida. Olha, até hoje eu fico embasbacado com a quantidade absurda de tempo que deve ter levado para se realizar esse filme. Porque ele é um efeito especial inteiro. É curioso isso aí, porque estão falando da possibilidade da Sandra Bullock concorrer, né? Eu tô falando muito do Oscar porque tá chegando, mas enfim. Não é interessante pensar, pô, ela pode ser indicada ao Oscar pelo papel dela num filme que ela trabalhou dessa maneira? Saca, que é, porra, praticamente digital. É, mas eu não entendi, Túlio, o porquê. Eu falo assim, o trabalho dela foi no rosto. Porque se eles renderizaram todo o corpo dela depois... Não, mas aí, Túlio, você tá enganado. Os movimentos foram captados. Então é a performance do corpo todo dela ali. E mesmo que fosse só o rosto, Túlio, que fosse só essa dinâmica, cara... Não, com certeza, mas isso que seria inusitado. Você diminuiria muito as possibilidades da atuação da personagem, né? Ela teria que só, praticamente como você falou, usar o rosto. V de Vingança, por exemplo, onde o nosso amigo Hugo Weaving trabalha praticamente o filme todo com uma máscara, onde ele só trabalha a expressão corporal, né? A gente aqui, você tá falando, na verdade, do processo inverso. Onde inverso. Só utilizaria o rosto. Então, acho que eu não vejo problema nenhum e até ela ser indicada. Não sei se ela ganharia. Eu acho que tem outras, de repente, atuações que poderiam superar. Mas não por isso. Não por não ser indicada pelo processo digital, não. Acho que isso não tem nada a ver. Agora, uma coisa que eu ainda não consegui entender é como que eles sabiam exatamente em que ângulo filmar os rostos para que depois se casassem com a renderização. Eu ainda não consegui entender. Isso deve exigir um ensaio insano. E olha, quando você participa de um ensaio insano, depois de um tempo fica tão automático que de repente alguma coisa some do filme, alguma naturalidade. Porque você precisa seguir aquele caminho, né? Pra câmera te filmar no ângulo correto, com a fala correta. Meu Deus, gente, isso daí deve ser feitiçaria, sabe? Não é ficção científica. Mas enfim, gente, eu acho que seria interessante falar sobre a maldita chuva de detritos depois que os russos decidem explodir com um dos seus satélites espiões, não? Maldito seja. Maldito russo. Eu acho gozado que a história do George Clooney nunca será conhecida por inteiro, né? Porque foi interrompida logo no meio. Ocorre o primeiro impacto, que acontece justamente com o nosso astronauta indiano. Coitadinho dele. A sequência é filmada no filme. Se a pessoa pisca, ela não vê que o corpo foi acertado bem na cabeça. E é uma coisa terrível, né? É um personagem que só conhecemos o rosto depois da morte. E mesmo assim, por causa de uma foto, não por causa do seu cadáver, já que foi o rosto que foi acertado. Mas ele estava ali se divertindo no espaço, aquilo dali estava divertido ver ao fundo. George Clooney e a Sandra Bullock em primeiro plano, e lá o astronauta indiano fazendo um monte de pirueta no espaço. Eu não sei se isso acontece na vida real, porque ele estava insano. Mas tudo bem, foi divertido ver o personagem executando aquelas manobras, piruetas e por aí vai. Quando é mostrado o impacto dos outros detritos com a Explorer e com o Hubble, nossa... É um inferno no espaço e não na Terra. Como é bem feito. Milhões de detritos voando pelo espaço, um se chocando contra o outro. Aquilo ficou muito bem feito. A trilha sonora berrando, berrando. Sim, ela está muito alta. E nós, claro, ouvindo as vozes do George Clooney dizendo para Sandra Bullock se desatrelar do braço de serviço. Ela não conseguindo porque ela está em pânico. E aquela rotação fica violenta. O que antes estava suave, agora ficou ultra rápido. E você começa a girar no espaço junto com a Sandra Bullock. É, e só um detalhe, tudo isso aí, ainda naquela sequência introdutória, sem corte. Exatamente. É por isso que eu acho essa sequência magistral. O ritmo da sequência vai acelerando, como o Harold bem falou. Começa bem lento, começa com aquela conversa, um olhar sobre a Terra. Lindíssimo aquele plano que começa na esquerda e termina com o rosto do George Clooney à direita, olhando para a Terra, com o reflexo dela no capacete, no visor dele ali, né? Sensacional, é uma composição muito bonita, né? E ali já começa uma certa desorientação também que o espaço vai te proporcionar, enfim, ele começar num ponto, terminar no outro lado do plano, interessantíssimo isso também. Bruno Costa, parabéns, porque eu também tinha observado isso, essa desorientação espacial literal, muito bem observado. De fato, composições perfeitas que não precisam observar a lógica. Ficção científica. Não digo nem que é ficção científica, Túlio. Na verdade, eu digo que é intenção narrativa. São coisas muito interessantes que o diretor faz, às vezes, que as pessoas não percebem, mas ele está te encaminhando para certas situações. Por exemplo, a desorientação. Tanto é que, depois, na próxima sequência, a gente vai ver a personagem da Sandra Bullock rodando no espaço, e tem uma hora que a câmera vai fechando, fechando, fechando, fechando, fechando no close nela, e você ainda entende que ela tá rodando, que ela tá perdendo a orientação, que ela não sabe onde ela tá. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Ainda voltando um pouco sobre essa sequência, Harold, eu acho ela interessantíssima porque foi o que você falou. Ela tinha tudo, às vezes, pra ser uma sequência mais chata, mas ele vai acelerando, e a música vai tomando um contorno maior, vai ficando mais intensa, né? Aquela massa de sons vai se tornando mais desconfortável em certos pontos, e isso tudo reforçando a narrativa. Então, quando ela começa a girar naquele braço e você tem ela vindo no primeiro plano com uma profundidade de campo bem interessante para te criar também desorientação, ali já começa uma narrativa muito mais interessante pro ritmo do filme, para essa aceleração. Tem um detalhe, é meio sutil assim, mas no momento que eles recebem a informação que o satélite russo foi atingido e tal, tem uma coisa do olhar. O George Clooney, apesar de aquela coisa que a gente comentou no comecinho, ele não é um mau ator, né? Ele é um puta ator. Ele faz uma coisa com os olhos, e enquanto a Sandra Bullock fica lá, a gente tem que ficar tenso, ele tá olhando pra ela e você vê que ele fica um pouco preocupado. Mas fala, não, nosso trabalho aqui é esse, eles que vão se preocupar pra gente. É, tem até aquela brincadeira do eu tenho um mau pressentimento com relação a essa missão, que eu acho que é até uma coisa que ele provavelmente utilizaria em todas as missões, mas ali fica um pouco mais reforçado, né? Até pelo fato do que aconteceu. Então, eu acho que narrativamente, pelo menos em termos visuais, toda essa sequência é muito interessante. Primeiro porque é uma sequência que existe mudança de ritmo, existe a câmera que flutua, e aí eu poderia até dizer, Harold, não sei se eu estaria sendo ousado demais, que ela é um pouco diegética, porque ela tá como se ela estivesse no espaço, realmente, ela tá ali flutuando, né? É uma câmera muito interessante, ela não fica no eixo, ela não fica fixa, muito pelo contrário, ela fica num traveling, não é num traveling comum, não é num traveling da direita pra esquerda, um traveling in, não, muito pelo contrário, é um traveling que parece que tá meio que zigue-zagueando, sabe? Realmente te flutuando enquanto espectador, né, na narrativa. Isso que eu acho, cara, fantástico, bicho. Realmente me dá a sensação de estar ali com eles. Eu acho muito maneiro isso. Não, mas você, Bruno Costa, você sabe que de fato há um momento diegético ali, sim, com a Sandra Bullock, né? O zoom se aproxima tanto do capacete dela que aí se torna diegético. Por que isso? A gente se transforma nela. A câmera não só se infiltra no capacete, como depois se infiltra no próprio crânio dela, e aí conseguimos observar o que ela está observando. É, aquela câmera de subjetiva, né, de primeira pessoa ali, mas de primeira pessoa mesmo, você encarna a personagem, né, tanto é que você vê as mãos e tudo mais, é como se você estivesse jogando um Modern Warfare, que você é o personagem, entendeu? É basicamente isso. Ah, então, já que a gente tinha comentado disso na parte da introdução e tal, agora a gente falou mais aprofundado, vocês não acham que essa coisa do ritmo, de começar lentamente, assim como aconteceu no Filhos da Esperança, agora no Gravidade, é a assinatura do Cuarón? Não o plano sequência, mas a maneira como esse plano sequência é desenvolvido. É uma repetição, né? É, de fato, eu acho que é algo que ele se sente bem, é a figura de linguagem que ele domina com muita profundidade, né? Eu acho que a gente poderia dizer assim, mudar um ritmo durante um plano sequência não é uma coisa muito fácil, né? Não é uma coisa muito fácil, não. Ainda mais quando você tem uma situação com tantos elementos, porque você tem a nave, você tem os astronautas, você tem os detritos vindo, você tem a rotação que a câmera precisa fazer, você tem o plano, o enquadramento que você precisa dar e a percepção do Harold de zoom in, trazer pra personagem, sair da personagem, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então essa ideia de ritmo e de você acelerar ele e conseguir manter isso é bem difícil. Vocês lembram algum outro filme que tenha isso, cara? Sem ser do Cuarón? Cara, de cabeça, assim, não tô me lembrando. Não, de cabeça também não. Mas tem. Tem sim. Ah, ô Harold, o plano sequência do Orson Welles, como é que é o nome? É... A Marca da Maldade? A Marca, exatamente, Túlio Dias. É um plano que começa num ritmo um pouco mais lento, obviamente que não, como o Cuarón faz, que é bem lento pra acelerar depois, mas ele começa mais lento, depois a câmera pula, ultrapassa, ela ganha uma física totalmente diferente, até o ponto de chegar num ápice, né, da situação. Logo depois disso, tem uma cena que é tão bonita, que é a Sandra Bullock se distanciando de nós, da câmera, e começando a mergulhar no espaço escuro. Ela fica escurecida, ela está sendo absorvida pelo cosmos. O diretor, muito espertamente, não jogou a luz do sol em cima da personagem. Isso foi ótimo, justamente para criar essa leitura. O corpo dela está sendo absorvido. Daqui a pouco ela vai virar apenas um pontinho, uma estrela daquele firmamento. Só que o áudio volta. E aí volta também a esperança da personagem. E como ela, novamente, tem dentro de si essa esperança, a câmera decide se aproximar dela, fazendo com que ela novamente se destacasse do espaço. O espaço quase agarrou, mas ela conseguiu escapar. Cara, sensacional essa leitura. Ela é sensacional, porque o nosso amigo Matt, uma das coisas que ele fala que ele gosta mais é o do pôr do sol, o nascer do sol, na verdade, né? E é justamente isso, quando ele emerge ali das sombras e agarra ela, você vê ao fundo também a composição do sol nascendo, né? E cara, é lindo isso. É muito poético, é a esperança mesmo, como o Harold falou, é a coisa de você ser agarrado pela escuridão, e depois a gente vai entender um porquê um pouco dessa escuridão agarrar ela. Isso é metafórico também, tá? Dentro da narrativa do filme, e muito metafórico, diga-se de passagem. É assim, tem muito dessa coisa dela se deixar vencer, né? Eu não tinha feito essa avaliação desse momento em especial, e realmente acho que ele é muito importante, né, pra gente considerar essa coisa dela se conformar com a morte, sabe? O Clooney vai lá e salva ela, como vai salvar outras vezes também. Mas é por isso, Otúlio Dias, que o roteiro desse filme, ele tem repetições de ideias, mas repetições de ideias que vão reforçar a mudança da personagem da Sandra Bullock. Você mesmo falou, a aceitação da morte, que num segundo momento do filme ela volta a aceitar de novo. E aí a gente tem a figura do George Clooney de novo como esse salvador, essa esperança que ressurge, né? Por isso que o Harold falou, cara, é sensacional, porque é muito da base do filme. Essa sequência é a base do entendimento emocional da personagem, do momento que ela tá vivendo. Eu posso até compreender que ali é o ato da fecundação dela. Ele macho, ela fêmea, são dois gametas ali se encontrando. É a partir daquele momento que ela é concebida no espaço. O próprio cordão umbilical que ele usa para se atrelar a ela parece até um rabo de um espermatozoide. Mas é interessante porque isso vai fazer sentido mais tarde no filme. Ela de fato não existia antes daquele salvamento do George Clooney. Metaforicamente falando, tá? Vamos considerar que é realmente o momento da fecundação dela. Mas não seria o correto ela não ter esse desejo pela morte? Por que ela mantém esse desejo? Saca? Tudo bem, tem o negócio da filha, ok. Mas na fecundação eu entendo que teria que dar um reboot, cara. Ela teria que recomeçar. Mas ela recomeça. Mas aí que tá o pulo do gato do nosso querido diretor. Porque o pulo do gato do diretor e do roteiro, né? Tudo indicaria pra isso, Túlio. Tem que haver uma conversa entre eles para você poder entender o ponto da vida que ela está na hora que ela fala da filha. E aí é interessante você entender o plano porque ela tá de cabeça para baixo. Ela tá rodando, se você perceber, no plano, né? E na hora que ele pergunta, pô, mas por que você é assim e tal? Existe um senhor Stone e tudo mais, não sei o quê. Aí ela fala da filha, ela tá de cabeça pra baixo. Então a vida dela também tá de cabeça pra baixo. Ela perdeu uma coisa que era importantíssima pra ela. E essa desorientação que o filme passa, que o Harold falou, com a aceitação da morte do começo, é exatamente o momento de vida que ela tá passando. E a metáfora é essa. A gente tá falando de relações humanas, na verdade. Só que no espaço. Por isso que quando você colocou o drama, eu falei, perfeito, porque é um drama, é uma metáfora de um drama pessoal, humano, muito forte, mas com elementos espaciais. Se você não concorda, por favor, fale, Túlio. Não, é que realmente, porque eu não tinha visto dessa maneira. Pra mim, a coisa do nascimento dela mesma é naquele momento metafórico, semi-literal, que é quando ela tá na posição fetal, como se tivesse um cordão umbilical saindo. Não tem um momento da fecundação pra mim. Que a partir daquele momento ela começa a tomar atitudes diferentes. No momento que ela tenta entrar na nave e ver que ela tá sem combustível, ela meio que desiste de novo. No momento que ela tá conversando lá com a Ningang, que até ganhou um curta-metragem muito bacana, ali ela tem o impulso, né? Depois dessa conversa com a Ningang e a aparição do George Clooney, aí ela resolve viver de verdade. Mas essa coisa da fecundação que o Harold falou, nesse momento inicial, eu não tinha reparado, realmente faz sentido. Eu não diria que ela resolve viver de verdade, Túlio. Eu diria que nesse momento ela tem fé. Também, é uma boa maneira de colocar. Eu acho que são coisas diferentes. Ela estava vivendo, e muito, lutando muito para viver. Mas ali ela resolve ter fé. Não sei se eu concordo, porque se ela estivesse com a gana de viver, cara, ela não se deixaria bater por aquilo, sabe? Ah, tá, e agora? Tô sem gasolina. Só que ela sabia que tinha outra maneira. Olha só que coisa maravilhosa. É a metáfora toda do filme. A metáfora do filme é sobre a vida. Quantas vezes na sua vida, você vivendo intensamente, você não se depara com uma derrota e cai, e murcha, e realmente quer desistir de tudo. E perde a fé, cara. Esse é que é o ponto. A experiência a obriga a viver. Aí é que tá. Ela não quer viver. Aí vão dizer, não, mas então ela queria se matar no filme? Não. Mas ela não tinha o ímpeto, a grande vontade de sobreviver. Ela estava com uma psique fatalista. Estava se sentindo derrotada. Tentava sobreviver, mas isso era por instinto, não era uma coisa racional da mente dela. Ela foi forçada a viver quando foi salva pelo George Clooney. E por isso que eu falo que é a fecundação. É verdade, ali ela começou a valorizar, realmente. É como se fosse um pacto, né? Quando ele falou, me solta, né? Que ele se desprendeu e deixou ela. Ela falou, eu te agarrei, né? Ela até fica repetindo isso, né? Ali ela sentiu que ela precisava continuar. pelo menos por ele, pela vida que ele deu por ela, né? Eu acho que o Harold falou até faz um pouco de sentido, eu vou até me corrigir um pouco. Porque realmente, Harold, repensando nesse ponto, eu concordo, ela viveu muito por instinto. Mas ainda volta a questão da fé, né? Eu acho até que é por isso que aparece, se eu não me engano, um Buda ali em cima da... Da nave chinesa. Tem um santo na estação internacional, hein? Não me lembro qual. Que bom, cara. Que boa lembrança que você deu, Harold. Porque eu acho que isso só reforça a ideia de que em algum momento ela precisava ter fé de novo na vida, né? Porque não adianta você querer viver só por instinto. Você precisa acreditar no que você tá fazendo. Você precisa acreditar, principalmente, que as coisas podem dar certo. Até por isso que eu acho que a figura dele volta, enfim. Mas aí acho que é entrar demais e acelerar demais o processo. Que Kubrick, por exemplo, faria se tivesse uma tecnologia dessas naquela época a serviço dele, né? Porque aquela brincadeira dela subir e aí ter as gotículas d'água e aquele visual com um incêndio. Visualmente é muito bonito. Lógico que em termos de narrativa, talvez, em termos de roteiro, de história, é apenas um ponto para ancorar a ação e criar uma tensão para manter o ritmo do filme. O filme precisa manter uma cadência e um ritmo ali. Mas eu acho visualmente tão bonito, cara. O fogo, a questão dela lutar pela vida ali, flutuar dentro daquela estação, quase como um anjo ali, né? Com aquele renascimento antes dela. Enfim, aquela posição de feto. O que você acha, Harold? Assim, ali, aquela cena da gestação é muito legal, né, cara? Eu acho narrativamente muito bonita e começa a criar a coerência do filme, né? A ideia de nascimento, de morte, como o Harold colocou, enfim. Eu acho interessante a gente ver que narrativamente a gente tem primeiro uma morte, né? Uma tentativa de aceitação da morte que vira uma fecundação, como o Harold colocou, para depois haver realmente a vida em si, né? Enfim, ou pelo menos o ressurgimento. A gestação. Desculpa, a gestação, exato. Então acho esse processo, entender esse processo narrativamente, dentro da metáfora do filme, claro, muito bonito, né? Dentro das composições, aí tudo começa a fazer um outro sentido dentro da cabeça do espectador, né? Existe uma outra leitura do filme muito interessante ao longo de todo o filme, não só nessa sequência da Estação Internacional, que é o fato curioso de que ela precisa enfrentar os elementos. Ela precisa enfrentar o ar, é o primeiro inimigo dela, elemental pelo menos, quando ela está sufocando dentro do uniforme de astronauta. Ela precisa enfrentar o fogo dentro da Estação Internacional. Ela precisa enfrentar a água quando ela quase se afoga, e, por fim, ela tem que enfrentar a Terra, quando a Terra a puxa com tanta força que ela não consegue se erguer. Pô, adorei essa reflexão, realmente isso aí é novo pra mim. É uma maneira excelente de encerrar o filme, ela vencendo tudo, né? Você vê a câmera, foca ela como se ela fosse uma gigante. E realmente essa coisa dos elementos é muito interessante, refletirei sobre isso. Olha, Harold, bem legal, cara, bem legal. Acho que os elementos também é uma boa leitura. Eu acho que cabe dentro do que a gente está falando aqui. Enfim, não vejo nenhum problema. E vou além, eu acho que são batismos que ela vai passando, né? Essa ideia de tarefas, de etapas, de desafios dentro da natureza, dentro do que é viver. Tem uma teoria. Eu assisti o filme 3 vezes, na terceira eu já comecei a... Na segunda ela estava bem forte, na terceira já enfraqueceu. Que, na verdade, ela acaba caindo no lago a que ela se refere durante uma conversa com o George Clooney. Porque a transmissão do rádio fala que ela tá no meio oeste. E, se eu não me engano, esse lago que ela conversa com o Clooney, falando que ela era o lugar dela de origem, também era no meio oeste. Vocês perceberam alguma coisa assim? Não tinha percebido. Não tinha, mas... Boa visão, Túlio. Realmente eu não tinha percebido. Isso foi acho que a Ana Clara, do Ovo de Fantasma, saiu do cinema, ela falou isso, eu, não. Aí eu vi a segunda vez, mas na terceira já enfraqueceu um pouquinho, eu acho que, não tem essa visão. Mas eu fiquei na dúvida, eu tenho que comprar o filme e assistir direito. Mas seria uma boa, né? Que aí ela voltando pro lar definitivamente. Bom, nessa sequência do filme, a Sandra Bullock já está na cápsula de fuga da Estação Internacional e ela percebe que não tem mais combustível para o quê? Para descer até a Terra? Não, isso nunca passou pela cabeça dela, ela não podia fazer isso. Ela queria chegar até a estação chinesa, que estava a uma belíssima distância. Mas enfim, ela não tem mais combustível. Ela inclusive decide reduzir o oxigênio da cápsula para desmaiar e morrer em paz. Só que aí ocorre um aparente milagre. É curioso, no cinema, nesse momento, muitas pessoas começaram a rir e meio que ignoraram o fato que no momento que o clone aparece, ele abre a cápsula. Se fosse real, Sandra Bullock teria morrido. Sabe, as pessoas ignoravam isso pra, simplesmente porque era o clone ali de volta, todo mundo felizão e rindo até concluir. Eu vi muitos comentários negativos a respeito dessa cena, mas pessoalmente ela não me atrapalha em nada, não vejo defeito nenhum. As pessoas colocaram o teor espiritual. Eu acredito muito nessa coisa, não tenho problema com isso, mas eu acho que religiosidade ali não entra. Até mesmo porque, se você for avaliar a questão espírita, não tem como a pessoa morrer e o espírito dela reaparecer tão rápido assim, né? Mas tudo bem. É mais aquele caso da Space Dementia, né? Que a pessoa fica maluca no espaço. E ali o que acontece? Não é nem aquela coisa de, ah, ela inventou aquilo. Não, ela não inventou. Ela estudou aquilo. Ali era uma projeção do inconsciente dela para lembrar tudo que ela já tinha visto. E por quê? Apareceu na figura do Clooney, que já havia salvado ela antes, né? Como o Harold já falou. E era uma pessoa importante, relevante, uma pessoa de respeito. Era, tipo, o cara que ia guiar ela. E ele surge pra fazer esse papel que, na verdade, é ela mesma fazendo por ela. Bom, volto a dizer, a questão da fé. E o Clooney, no começo do filme, ele é o cara, como o Harold bem falou, que fica tranquilo, que tenta motivar, que tenta falar, olha, existe uma outra saída, não se entrega, você vai conseguir... Pode ser até uma figura de mentor, vai, se a gente for colocar aqui. Então ele é a figura que vai reaparecer no filme pra lembrar ela que ela precisa continuar, que ela precisa seguir em frente, que ela precisa ter fé. Você não precisa viver só por instinto, você pode reconstruir sua vida, você pode começar de novo. Existe uma outra forma, existe uma outra saída. Sempre tem um outro olhar, né? E aí é que ela tem o estalo de, pô, realmente, é verdade. Fé. Fé em continuar vivendo, em procurar uma alternativa. É nesse momento que a gente começa a ter uma estabilidade maior do plano. Você não tem planos que ficam rodando tanto, você não tem essa coisa de ficar de cabeça para baixo, de cabeça para cima, enfim. Você começa a ter uma noção melhor de orientação, que o filme até momentos atrás não estava te dando com muita clareza, muito pelo contrário. Um divisor de águas. Tem uma coisa interessante disso aí que você falou, Bruno. A cena que ela usa o extintor como se fosse uma referência ao AOI, né? E nesse momento a câmera tá bem longe, a gente não tem aquela sensação maluca, porque a gente tá vendo ela de longe. E é isso que você falou, realmente, a câmera já tá estável, temos estabilidade na vida dela. Não chega a ser um plano holandês clássico, né? Aquele plano com uma elevação, ele é meio lateralizado, digamos assim. Não, muito pelo contrário, você tem um plano, até por conta da questão do espaço, cabine, etc. A estabilidade foi como você mesmo deu o exemplo, Túlio. Planos um pouco mais abertos, você não tem essa coisa de rodar junto com a câmera, câmera menos diegética nesse ponto, ela vista um pouco mais de fora, com uma onisciência da situação maior, enfim. Nesse ponto que começa a tudo ficar mais estável. É, eu tenho uma leitura sobre esses dois momentos do filme, terra e espaço, mas acho que a gente pode melhorar isso no final do programa. Bom, é óbvio que a câmera tinha que ficar quieta, porque só assim a gente consegue colocar as ideias em ordem, não é verdade? Exato. Ela não teria como refletir o que refletiu no desespero completo. Né? Mas é ótimo ver o George Clooney bem fanfarrão, entrando, sorrindo. Eu sou a imagem da América vitoriosa. Aqui está a garrafa de vodka. Vou tomá-la agora para comemorar a minha sagacidade ao descobrir uma nova bateria. Aquilo é muito divertido. Obviamente que é uma grande dica de que aquilo é tudo uma imensa alucinação da personagem. É essa cena que ancora a ideia do filme. A tagline do filme, pelo menos no Brasil, não sei se lá fora era essa, Túlio, você pode me corrigir, mas era não se entregue. E eu acho que essa cena resume exatamente isso. E aí, claro, que ela consegue chegar à estação chinesa depois daquele balé com o extintor de incêndios da estação internacional. Aliás, foi um objeto que salvou a vida dela duas vezes, na estação internacional e no trajeto final até a estação chinesa. E sim, o Wally grita aos nossos ouvidos mas eu particularmente acho que o filme sobrevive por si só, sem a necessidade de fazer analogia nenhuma, tá? Com certeza, mas essas analogias são valores interessantes pra gente. Tantas citações que a gente pode pegar de 2001 e pegar o Wall-E também, que é recente. Veja bem, Wall-E e 2001 tratam de coisas tão diferentes, sabe? Tem personalidades completamente distintas deste filme aqui. Essa coisa de tentar escavar uma referência não me atrai, eu acho que não condiz com o filme. Só porque existe a ideia ali de uma gestação, de um bebê, todo mundo grita a plenos pulmões, 2001! Não, peraí, vou ter que falar. O Ed Harris, ele é o Hall, e essa ideia do renascimento, assim, pô, como é que 2001 acaba? Tem a ligação de um com o outro nesse ponto, mas eu acho que uma coisa realmente não interfere. O Gravidade sobrevive, sim, sem essas referências. Mas eu acho que elas apenas acrescentam e engrandecem ele ainda mais. Olha, se eu puder emitir uma opinião, eu vou falar o seguinte. Eu gosto de perceber esses easter eggs, dessas pequenas referências. Eu entendo a ideia da gestação, entendo as pessoas fazerem essa comparação, mas eu acho que a metáfora, ela tá tão longe de 2001, mas tão longe, mas anos-luz longe. É como se você pegasse apenas um pedaço de 2001, fizesse um recorte e falasse, olha só. Mas aí que tá, é uma lembrança. No máximo uma lembrança, mas são coisas tão diferentes, mas tão diferentes. Vocês precisam de mais amor no coração, gente. É, rapaz, eu tenho, tanto é que eu gosto dos easter eggs, gosto da caneta voando, me relembrou a 2001, gosto da relembrança de Wall-E, gosto dos planos que fazem referência a outros filmes espaciais também, enfim. Mas eu acho que fica por aí, tá de bom tamanho. São irrelevantes. É aquela coisa legal do cara, putz, olha só, 2001 aí, hein, cara, eu vi 2001. Mas é exatamente isso, pô. Eu só não concordo com ela na hora que ele fala como se fosse algo negativo, né? Eu acho que não difere, tanto faz. É interessante pra fã mesmo falar, ah, não, legal. Fica pra nós, né, Harold? Eu acho que homenagear esses grandes clássicos tem lá o seu valor, né? É bom lembrá-los. 2001, um filme tão importante, você entender que o Alfonso Cuarón foi nele, bebeu e fez a sua obra, que também tem a sua relevância, enfim, eu acho legal. Vamos lá, vamos dar esse ponto. Acho bom, vai. Minuto de silêncio, né? Chateado, cara. Harold tá puto, pô, esse cara, pô. Não consigo. Existe um limite pra referência. E sabe onde esse limite sempre é ultrapassado e, consequentemente, o filme fica uma porcaria? É naquele tipo de comédia escalafobética feito Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Adoro Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. E ele é recheado de referências. É um ótimo filme. Mas ele e os Tomates Assassinos geraram uma sequência de filmes que fazem a todo momento referências a outros filmes. Ficou tão abjeto dessa montanha de referências que, quando eu percebo isso em outros filmes, eu também não gosto. Isso é bem curioso, cara, porque geralmente as pessoas apreciam esse tipo de homenagem. Acho que o Harold é a primeira pessoa que eu vejo descendo sarrafo nisso. Porque você tá falando de um jeito interessante, um jeito que eu não tinha pensado, que era isso como se fosse algo negativo, né? Do roteiro explorar demais e meio que roubar a ideia do outro ao invés de criar algo diferente. Esse filme que estamos falando hoje não precisa perder tempo com isso. Pois muito bem, ela chega à estação chinesa, está lá se preparando para se desatrelar da estação que, por sinal, já está entrando na atmosfera. Ela entra num objeto que está em queda livre. Ela consegue sobreviver à reentrada, junto com os restos da estação chinesa. Por sinal, é até atingida por um destroço, mas consegue sobreviver a isso. E desce tranquilamente num lago nos Estados Unidos, perto da onde ela morava, correto, Túlio? É o que aparentemente a gente consegue perceber ouvindo a transmissão de rádio. Né? Se é o meio oeste mesmo, aí precisa de mais atenção, mas é uma transmissão norte-americana, sim. E o que, que acontece em seguida? De tão desesperada, e claro, sem a instrução de um astronauta sênior ali ao lado, ela decide abrir a cápsula. Com isso, a água invade todo o ambiente e a cápsula começa a afundar. Ou seja, o terceiro elemental entrando em ação para tentar matar a personagem. Sim, eu fiquei bastante tenso, porque depois de tudo isso, imagina, né, ela sucumbir na Terra. Falei, porra, velho, vai aparecer um crocodilo, vai devorar essa desgraçada, velho. É o que falta. Nada. Ah, mas ali tinha que ser do jeito que foi, porque aquilo foi um parto natural, Túlio Dias. Exatamente, raro. Aquela era a bolsa estourando. Perfeito, cara, era isso que eu queria falar. O espaço é todo o processo de gestação, todo. A Terra é quando ela realmente nasce, né? Quando ela realmente respira, sente o ar penetrar os seus pulmões e ali ela agradece, obrigada. Por isso que esse filme é tão legal nesse ponto, da metáfora da própria construção da vida. Por isso, quando o Harold começou a desenhar aquele raciocínio lá atrás, eu queria que fosse totalmente desenvolvido pra gente desembocar exatamente aqui. O filme todo é essa construção de fecundação, gestação, nascimento. Ela somente enfrenta a dificuldade de todo recém-nascido quando a bolsa estoura. A metáfora está seguindo uma sequência correta, bem certinha. Perfeita. E está muito óbvia até no filme, sabe? Ela precisa ser daquela maneira. Exato, Harold, exato. E aí vamos a alguns pontos do porquê que precisa ser tão óbvio, né? Primeiro, é um filme realmente que tem uma proposta visual e de efeitos de narrativa muito forte. Ele tem um roteiro que se ancora todo dentro dessa metáfora, todo. É a grande ideia central e a discussão do filme passa por isso, além dos elementos, como o Harold falou, mas a principal ideia é essa. E essa obviedade, ela fica tão explícita, ela tá tão na sua cara, que a figura dela, quando coloca a cabeça para fora d'água e depois olha pro céu, né, e respira, e aí quando ela vem pra beirada, que ela vai levantar, ela tem dificuldade para andar. É como o Harold falou, um recém-nascido mesmo, que tá ganhando o corpo, que tá começando a andar com as próprias pernas. Toda essa construção, esse desenho metafórico fica jogado no seu rosto. É isso aqui que eu tô querendo falar. Só que com uma narrativa muito bonita, com um domínio de figura de linguagem incrível, com essa direção de arte fantástica. Mas a discussão é essa. É a discussão da vida. Extremamente simples até. E ela é banhada de vida no final do filme, né? Exatamente. Tem aqueles sapos lá passando. Isso. Deve ter peixe por ali, ela até se enrosca em umas algas quando tenta alcançar a superfície. Quando ela chega à superfície, tem barulho de mosquito. O ambiente está vivo ao redor dela. Quase até paradisíaco, poderia eu dizer. Claro, e aquele contra-plongeia no final, ressaltando ainda mais a vitória dela, com aquela iluminação por cima. É como se ela tivesse visto a luz do recém-nascido quando sai, né? Os restos da estação lá no céu são estrelas cadentes da esperança. E ali tá se realizando alguma coisa boa pra ela. É uma leitura, não tem problema nenhum. A maneira como ela está se levantando, e o Bruno Costa já tinha falado isso, e se levanta como uma giganta, como ele também já tinha dito, desacostumada com a gravidade, ela começa a dar os primeiros passos meio cambaleante. Nossa, mais óbvio que isso, impossível, né? Mas a obviedade não é necessariamente algo ruim. Nós assistimos a um documentário sobre a gestação de uma criança, feito da maneira mais elegante possível. E eu diria mais, Harold, como é uma experiência audiovisual muito forte, quem é o público-alvo desse filme? Pelo que eu entendi, pelo que eu vejo do desenho do filme, ele realmente é um filme para o grande público em geral, para o público médio de cinema também poder acompanhar de uma forma tranquila o filme. Então essas obviedades fazem parte para que essa narrativa seja bem mastigada mesmo, né? Seja bem tranquila e que o processo natural do filme seja apresentado. Pois muito bem, ouvintes, nós estamos aqui na parte final do programa. Eu gostaria de ouvir de Bruno Costa os seus pensamentos sobre este filme. Cara, eu diria que tecnicamente é um dos talvez 5 filmes aí nos últimos anos que eu posso levantar, bater palma e sair feliz de ter visto uma obra tão bem realizada, tão bem conduzida, tão bem pensada, com a ideia do 3D, profundidade, a ideia de não só dar a dimensão de profundidade, mas criar realmente a ambientação, que eu acho que isso é muito essencial para o 3D. Eu gostei de toda a linha do filme, o tom dos personagens, a proposta narrativa, como o Alfonso Cuarón desenhou esse filme para você, a metáfora mesmo, por mais óbvia que seja, ela é tão bem desenhada visualmente, é tão bonito. Cada plano é uma obra de arte, um cuidado, sabe, de iluminação. Aquela cena da gestação, do feto, ela é óbvia, mas ela é tão bonita, ela é tão bem feita. A ideia do som no filme é de uma complexidade, ao mesmo tempo de uma beleza narrativa ímpar. E que bom que esse filme foi visto por tanta gente, que bom, que bom, que bom. Eu fico tão feliz com isso, cara. Foi o que o Harold falou, acho que até em off. Ele pode não ser revolucionário dentro das suas concepções, da sua ideia, mas ele é necessário para mostrar que existe sim um público que pode consumir uma linha de filmes mais sofisticada, uma discussão um pouco mais acima visualmente, narrativamente, de ideias, enfim, etc, etc, etc. Então acho que a gente pode dar passos com esse filme. Eu acho que esse filme pode ser uma escada para filmes cada vez mais interessantes que atinjam um grande público. E quantas estrelinhas o senhor daria para esse filme? 4 estrelas e meia, com certeza. Pois muito bem. Túlio Dias, o nosso convidado, muito honrado, agradecemos pela sua presença aqui no programa e gostaríamos também de saber de você os seus pensamentos sobre o filme e quantas estrelinhas de 0 a 5 você daria para o filme. Eu antes tenho que agradecer ao Bruno e a você, senhor Android, pelo convite para estar aqui no Cinecast novamente, muito bom. É sempre um aprendizado. E é interessante que vocês falam isso, de ser óbvio, óbvio. Eu acho que eu não concordo completamente nessa coisa de ser óbvio, que o óbvio pra mim é uma coisa que você absorve no ato, imediatamente. E no caso do Gravidade, eu acho que é um aprendizado, é uma sucessão de experiências que vão te acrescentar mais coisas à medida que você vai vivendo. E especialmente à medida que você vai refletindo sobre o filme. Porque o que torna, acho, a Gravidade mais interessante são essas reflexões que nós temos discutindo várias pessoas e agora que acho que foi a melhor que eu tive sobre o filme e o quanto que isso acrescenta pra gente pra perceber essas coisas. Pode ser óbvio, depois que você percebe, mas a princípio não sei se eu concordo assim, mas tudo bem. Olha, Túlio, você me fez pensar numa coisa aqui, desculpa, raro de interromper, mas acho que é importante falar. Eu não sei, porque é difícil, né? A gente já tá com o olhar apurado. Pra gente é óbvio, os planos são óbvios, ele tá contando essa história. Eu acredito que pro grande público também seja. Mas enfim, tá aí uma boa pergunta, não sei dizer. De repente pode ser apenas uma percepção nossa e não de grande público. Pode ser, pode ser. Túlio Dias, por favor. Então, mas só pra concluir, assim como o Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino, no plano final, nós temos o Brad Pitt e o Eli Roth olhando pro espectador e o Pitt dando lá as palavras como se fosse o próprio Tarantino, ah, essa é minha grande obra de arte. A gente tem praticamente isso no momento que a Sandra Bullock tá voltando pra Terra e ela tá meio que conversando sozinha, né? E ela fala, olha, essa é uma experiência inesquecível. Ah, é verdade, é verdade. Então é como se fosse o Cuarón falando, meu, foda-se você vai gostar ou não. O meu filme é do caralho e você não vai esquecer ele. Porque o Gravidade é uma experiência sensacional. Sabe, o que você sente, a angústia que você sente vendo esse filme e todas essas mensagens que a gente pega, cara, não é qualquer produção de cinema atualmente ou, sei lá, consegue transmitir. Então é realmente especial e por isso eu dou 4 estrelas e meia, cara. 4 estrelas. Senhor Android, as suas considerações finais sobre Gravidade? Bom, eu não sabia que o Alfonso Cuarón falava tanto palavrão, mas... vamos adiante. Eu gosto do filme. Acho plasticamente muito lindo. As tomadas da Terra são tão fantásticas. Os nasceres e pôres de sol. Nunca coloquei essas palavras no plural. A aurora boreal que aparece. É um elemento lindo que ocorre na direita da imagem. Só que essa beleza não pode ser aproveitada pela personagem. Ela está tentando sobreviver ali. O final é lindo. Parece que está mesmo no Éden ali. Parece que ela está num planeta virgem, novo em folha. Para ela, que nasceu, sim, aquela é uma experiência completamente nova. Eu não sei se esse filme no futuro será considerado um marco, mas eu sei sim que a equipe teve um trabalho primoroso. Não vejo deficiências nesse filme. Então, eu vou colocar 4,5 estrelas. Perfeito, Harold. High five comigo. E Harold, James Cameron disse que esse é o melhor filme de espaço já feito. O senhor concorda com isso? Quem é James Cameron? Olha aí, hein? Harold Strick, ó. Ratinho. Ratinho, hein? Olha aí, ó. Não. Um homem que ganhou R$1 bilhão com o filme Família sobre um desastre náutico. Um homem que ganhou também bilhões com um filme que fala sobre uma das histórias mais batidas do universo. Não merece tanta atenção. Olha a polêmica. Polêmica mesmo. Eu que deixa isso aí no programa, hein, Harold? Avatar foi um fenômeno de fanatismo coletivo que abarcou toda a humanidade. Eu não posso, não consigo suportar esse filme. Mas peraí, nem o 3D dele? Cara, eu não me importo com a técnica do filme, não me importo se foi revolucionário. Eu particularmente não gosto desse filme. É um filme que não precisava existir. O que não acontece com Gravidade. Ao final de Avatar, eu pensei, eu já vi esse filme antes. Ao final de Gravidade, eu disse, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Essa é uma grande diferença. A minha opinião também não vale de coisa alguma, nem, e vou ser deselegante agora, nem mesmo a opinião de Túlio Dias ou Bruno Costa. Eu acho que só o tempo dirá se esse filme de fato valerá alguma coisa para a história. Talvez sim, talvez não. E com esse pensamento um tanto quanto depressivo, eu encerro aqui os nossos trabalhos. Desejo a vocês em casa ou no trabalho uma boa semana e até o próximo programa.